Essa canção é pra você, mesmo antes de eu te conhecer. Essa canção é pra você, mesmo antes de eu te conhecer. Será que a gente já se cruzou? Eu agachei, você passou. Desci no 7, você subiu no 8, no mesmo elevador. Será que a gente mora perto? Será que a gente mora longe? Onde você está? Por que você se esconde? Essa canção é pra você, mesmo antes de eu te conhecer. Essa canção é pra você, mesmo antes de eu te conhecer. Será que a gente já se cruzou? Eu agachei, você passou. Desci no 7, você subiu no 8, no mesmo elevador. Será que a gente mora perto? Será que a gente mora longe? Onde você está? Por que você se esconde? Essa pausa é natural, coração pequenininho. Como será que cê é? Eu te espero junto a mim. Eu sei que você existe.